Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Módulo 1, Apostila 3. O legado de Kapila Deva. Conceito védico do tempo. Bem, em relação a esta apostila, nós vamos trabalhar, basicamente, de duas formas. Primeiro, nós vamos abordar esse conceito védico do tempo nesta aula. E a relação do legado de Kapila Deva nós vamos colocar em outra aula. Vai ser aí uma aula referente aos mitos ou à mitologia védica. Para poder entender realmente essa questão do legado desses grandes sábios, desses grandes avatares que estabeleceram vários princípios, direcionamentos na sociedade humana, desde períodos remotos, é necessário entendermos este conceito de tempo que é apresentado nos Vedas. No Srimad Bhagavatam, há uma descrição muito precisa sobre as dimensões do tempo. Isso é tratado no terceiro canto do Bhagavatam, onde se diz que o tempo ele tem as dimensões desde o campo físico, as dimensões aqui físicas, né? Praticamente o tempo cronológico objetivo, que está demarcando, definindo o movimento dos astros, principalmente do Sol, o movimento da Lua, especificamente o Sol, dando uma dimensão das 24 horas. Depois vai se, como que aplicando um zoom, uma especificação em cada fração da hora, do minuto, do segundo, chegando até mesmo à dimensão dos átomos, o tempo dentro da fração molecular dos átomos. Então é uma descrição assim muito precisa sobre esse fator que ocorre na natureza material, né? Que vai realmente definir a relação temporal, transitória dos elementos da natureza material. Importante notar que esse fator tempo é um dos três, aliás, dos cinco fatores que estão presentes na literatura védica. Só para a gente poder tocar neles, o primeiro conceito é de Ishvara, o Ser Supremo. O segundo, Jiva, a alma espiritual, Jivatma. O terceiro, Prakriti, a natureza material. O quarto, Kala, o tempo, o fator tempo eterno. E quinto, o Karma, a lei da ação, a lei dos efeitos de uma ação. Esses cinco aspectos da filosofia védica, da filosofia do yoga, estão esboçados nos Upanishads, no Vedanta Sutra, e ele também é apresentado no Bhagavad Gita. É uma maneira de podermos ler, entender, adentrar nos conceitos mais profundos do Bhagavad Gita. Desses cinco, é dito que o karma é o único elemento não eterno. Ou seja, karma ele é mutável, ele pode ser trabalhado, transformado num elemento baseado no processo interior que cada indivíduo pode vir a trabalhar, pode vir a se aperfeiçoar. Isso dentro da concepção do yoga é algo que valida o próprio processo do yoga. O que podemos considerar é que dentro do processo de yoga, nós vamos lentamente, gradualmente, trabalhar essa mudança no nosso karma, né? Vamos transformar os aspectos negativos do karma em concepções e aspectos positivos. Isso só para a gente poder ter aí uma abordagem um pouco mais ampla dentro desse fator tempo na concepção desses conceitos nos livros sagrados, nas escrituras sagradas dos Vedas. Então, voltando à questão do tempo, entendendo que até mesmo dentro da partícula subatômica dos átomos, existe a ação transitória de sua mudança, de sua transformação elementar, graças ao fator do tempo. O que também vai aí realmente justificar, comprovar a mudança da matéria, a transformação, a transitoriedade dos elementos materiais. É algo que vai justificar o que dissemos na aula anterior, que é a questão do transitório, do acit ou asit, melhor, do asat, né? Sat, eternidade, asat, aquilo que não é eterno. Então, dentro dessa concepção védica do tempo, considerando desde a fração subatômica até uma dimensão um pouco maior, né? Como nós dissemos nas aulas, da questão de se conceber a eternidade dentro da nossa razão finita, da nossa concepção finita de tempo. Para nós, a eternidade pode ser tido como algo de 5 mil anos, 2 mil anos, 500 anos, né? Muito relativo. Porém, a alma, em sua essência, concepção original do ser, é eterna. Se ela é eterna, significa que ela não tem começo, ela não tem fim, ela sempre vai existir. Mas dentro desse período de existência, em um corpo físico, ela está demarcada por uma presença, por uma concepção corpórea. Então podemos entender que o universo, um grande corpo, um grande ser, também tem seu tempo de duração. Tem a sua infância, tem a sua puberdade, tem a sua fase adulta e tem a sua fase de declínio, uma fase de absorção de todo o processo histórico pelo qual ele passou. Então, nesse aspecto um pouco mais amplo da relação fator tempo com o fator entidade viva, alma espiritual, podemos entender que os cálculos gigantescos que a ciência e os cientistas empíricos tem sobre a questão do tempo histórico, cronológico, isso na arqueologia, na história, é muito limitado, extremamente limitado. É uma condição assim que chega realmente a dar pena, né? Quando você imagina que a história humana remonta a alguns milhões de anos, o que na verdade, dentro da história, nós vamos ver vidas de seres, civilizações de bilhões de anos. Então, assim, para nós termos uma ideia dessas dimensões gigantescas, né, dos cálculos fator tempo na tradição védica, temos que acompanhar aqui alguns números. Aí no texto de vocês, temos a primeira era de Satya Yuga, cuja duração é de 1.728.000 anos. A segunda era de Treta Yuga, sua duração é de 1.296.000 anos. A terceira era Dwapara Yuga, 864.000 anos. E então, a última era, a era chamada Kali, que é a era em que nós estamos vivendo, que é de 432.000 anos. Quando nós somamos essas quatro eras, cada uma com a sua contagem de anos ou duração, teremos uma kalpa, certo? Uma kalpa corresponde a essas quatro eras, um período dessas quatro eras. Quando ocorre essa transição da última era de Kali para uma outra era, voltando o ciclo de Satyuga, ocorre uma certa devastação parcial, onde os elementos negativos, os elementos nocivos para o progresso espiritual da humanidade são destruídos. E então, o universo, o planeta Terra, especificamente, passa por um momento de, como se fosse uma primavera, onde volta novamente a manifestar virtudes, manifestar princípios elevados, manifestar um nível alto de moral, de ética. E então começa novamente o processo ocorrer, até que conclui-se mais um kalpa, outra Kali Yuga, e assim sucessivamente. Isso ocorre durante a vida de 14 manos, 14 manvataras. Manvataras são como que progenitores, são como que sábios, grandes sábios celestiais, sábios que vivem e presidem. Cada um deles, 71 Mahayuga, ou seja, esses quatro ciclos, ou melhor, um ciclo com estas quatro eras, vezes 71, vai ter a duração de vida de um mano, de um desses progenitores. No total, são 14 desses progenitores. Quando o 14º, que viveu 71 vezes as quatro eras, termina o seu ciclo de vida, ocorre então a devastação cósmica, a devastação completa, onde todos os elementos da natureza material, de todo o universo, é absolvido. Ele é totalmente destruído. E todos os elementos, o que é terra, volta para o elemento terra, o que é ar, volta para o elemento ar, o que é fogo, volta para o elemento fogo, e assim sucessivamente, até que, depois de um processo, de um período, isso ocorreu numa inalação do Mahavishnu, ele novamente volta a exalar. E esse período de inalação, transição e uma seguinte exalação dura o tanto do tempo necessário para a vida desses 14 manos. Então são cálculos assim extremamente gigantescos, né? O ponto importante para entendermos essa questão do tempo é justamente a influência que cada uma dessas eras tem sobre a psicologia humana. Usando isso na tradição do yoga, fica evidente, isso está pautado nas escrituras, que a primeira era, a era de Satyuga, o processo indicado para a autorrealização, o autoconhecimento é a meditação, a prática da penitência, da austeridade. Foi nessa primeira era em que viveu, então, Kapiladeva, e que apresentou o processo de Sankhya Yoga aplicado em Astanga Yoga. Kapiladeva mostra naquele momento, né, alguns milhões de anos, o processo de yoga em sua essência. O que foi dito na aula sobre a essência do ser, a essência do yoga é a relação essencial do ser individual com o ser supremo, cuja essência de ambos é indistinta, é igual. Note-se aqui, igualdade qualitativa, não igualdade quantitativa. Pois bem, dentro do processo em que Kapiladeva apresenta, na era de Satya, cujo processo de autorrealização é a prática meditativa, de penitência, nós vamos encontrar aspectos essenciais. Primeira era para a autoridade. Primeira era para a autoridade. conforto. Obrigado.